Século 21, Daniel Sansi, de menos crime, HCCH, família DRR, pode acreditar. Camisa 9 no time do morro, só mais um coração vermelho. Vermelho, vermelho. Aumente o som que eu quero ouvir de novo. O mago da rima, versão clube do soco. Preste atenção no que eu vou falar. Aqueles que são loucos já começa a chavar. Truta, ponha na seda, acende o do bom. Tudo é menos crime e HC na função. Sou rimador, sou da zona leste. Na escala de 1 a 10, 9 cola e fumo back. A polícia cresce o olho, vem no cheiro da fumaça. Não arruma nada, tá tudo na caixa. Respeito quem é quem, independente da brisa. É só fumaça, nego, corro da química. Curtindo um pancadão no salão ou na cidade. Sem violência, só na paz do cannabis. DJ Vlad nas picapes, daquele jeito. Prepare-se. Sem menos crime, atira sonora do gueto. Agora mago abelha, acende o do bom. Sem menos crime, HC na função. Eles não viram, mas eles já sabem que normalmente predomina o cannabis. Chega na fé, cola na fanta. Oitavo pavilhão, clube dos loucos morou. Meu, bancada é RRHC, São Mateus. Estamos na madrugada, estamos sempre ligeiros. Com putos fardados, querendo dinheiro. Curtindo nossa brisa, mas ciente do perigo. Sem abusar, sem marcar pros inimigos. Por cor de laje é mato, ruim de queimar. As minas sem futuro, não vão nos arrastar. Playboyzada nos embala no estilo e na rima. Somos marca registrada, patente conhecida. Original do gueto de nascença, mocidade. Salve favela, fina, for da malandragem. No clube dos loucos, fuma mãe, fuma tia. Se for fuma no vinho, fuma até a vizinha. Demorou, pra resumir. DMC, mano, me queima, eu tô aqui. Eles não viram, mas eles já sabem que normalmente predomina o cannabis. Chegando na parada, com a mente carregada de fumaça. 11 da manhã, extremo leste da cidade. Salve nego Josa, na trilha do cannabis. Eu tô de bermudão, sem camisa, só de tênis. Bolando um, pra ceder, fazer a mente. No rolê pela favela, eu trombo os ratos cinza. Não devo nada, nem favor, pra justiça. Fumaça tá na mente, eu tô no revertério. Sem fragante, sem dedo amarelo. Zé Povinho cresce o olho na fumaça, ilegal. Fumo maconha, mas não sou marginal. Juma gordão, veia pula. Sou mano de responsa. Eu fumo, tu fumas, então fogo na bomba. Sansi cola na fita. Aí é um, dois, subiu. É tudo no seu nome, mano. Fogo no pavio. O mago da rima agora vai entrar em cena. Quem não acreditou, eis aqui o problema. Fogo no pavio, deixa a bomba explodir. É doidão, doidão. Trancada miliano, escuta só o revertério. O rap é venenoso, retornando do inferno. A vida no fogo cruzado, eu corro com meus aliados. Ao contrário da paz, critica, mas se identifica com baseado. Paga de santo na tela, me critica nela, mas fuma maconha. Faz a cena do pleito, se julga sujeito, mas morde a plonha. Aqui é sem simpatia, patela, jornal, revista, eu te dou. Toma status, dinheiro, meu caráter não vai virar pó. Mas se for no fogo cruzado, eu morro lado a lado com a periferia. Sansi, braço guerreiro, leal, escudeiro, cê tem simpatia. Aro Yeshu, Oxalá, guia o caminho desse cachorro louco. Mesmo dentro do inferno, nada melhor que um dia após o outro. E pros meus inimigos que proclamaram a minha derrota, levanta na fé de Deus, cumprindo os olhos, o terror tá de volta. No cenário black, fazendo a cena de churi na mão. Sem entender que meu talento não tá na prisão. Tráfico a domicílio por metro por quilo no mercado cresce. Menininha de 9 de 10, posando pelada pela internet. Guerreiro, presta atenção na pureza, no dono, na raiz da essência. Eles não viram, mas eles já sabem que normalmente predomina o cannabis. Não viram, mas eles já sabem que normalmente predomina. Eles não viram, mas eles já sabem que normalmente predomina o cannabis. Eles não viram, mas eles já sabem que normalmente predomina. Ai, ai.